Introdução ao workshop número 482. Inércia, aula número 3. Emoções. Alma do homem controla a vida. Uma nação 80% pronta. Chakras. Nestas semanas, os ensinamentos sobre inércia e gravidade se aprofundaram ainda mais, desta vez um pouco mais nas emoções. Essa série de ensinamentos começou na introdução ao workshop número 480, portanto, vamos continuar e ver até onde isso nos levará. Inércia, gravidade, massa, peso, emoções. Aula número 3. O Sr. Cash respondeu uma pergunta sobre como a emoção está relacionada à inércia de forma a nos fazer pensar mais profundamente sobre o que entendemos. Ele disse que a resposta está na própria pergunta, se você entender isso. A pergunta foi feita especificamente para confirmar o que já aprendemos, que tanto a inércia quanto a gravidade são agraves e são diferentes. Que a gravidade está relacionada ao plasma ou à massa e a inércia ao peso ou à matéria. É por isso que o pequeno graveto e a enorme pedra caem juntas, igualmente, ao mesmo tempo aqui na Terra. Apesar de acharmos que a pedra deveria cair mais rápido que o graveto, não é? Isso ocorre porque o plasma da pedra é afetado apenas pelo plasma da gravidade. Então, da próxima vez que você estiver andando pela rua, pegue você uma pedra e um pedaço de graveto e deixe os dois caírem ao mesmo tempo da sua mão. Isso lhe dará uma prova imediata dos ensinamentos. Em seguida, o Sr. Cash acrescentou uma nova informação, que é impossível ter emoções sem a alma da fiscalidade. Lembre-se também que a alma do homem e a alma da fiscalidade, elas interagem para criar emoções na dimensão física. Temos que juntar todas essas pequenas informações. Um buscador de conhecimento compartilhou sua experiência sobre sentir o ponto sutil em que a emoção muda da alma da fiscalidade para a alma do homem e que a fiscalidade ela tenta sequestrar e assumir isso para ela. Portanto, temos que entender como a emoção ocorre nas duas partes. Alma do homem e alma da fiscalidade. O Sr. Cash se referiu ao cérebro como nada além de buracos de campos e plasmas. Aqui ele se referiu a buraco como se fosse um buraco no asfalto de rua, aqueles pequenos buracos que formam uma poça ali dentro. Então, quando você olha para um cérebro, você vê todas essas pequenas voltas e curvas no cérebro, como uma minhoca. Então, será que esses bolsões ali, esses buracos nas pequenas curvas, são locais onde os plasmas se formam? E poderiam ser esses centros de emoções? O Sr. Cash se referiu às emoções como se fossem isótopos. Por exemplo, o carbono tem carbono 12 e carbono 14, e eles ocorrem em pares opostos, sendo um magnético e o outro gravitacional. Será que as emoções poderiam vir do mesmo plasma? Não está claro isso pela descrição. Ele disse que elas têm um denominador comum, mas depois usou dois elementos diferentes em seu exemplo. Ele disse que carbono poderia estar em um lado e o magnésio no outro. Assim, a alegria seria como um campo magnético e a tristeza como um campo gravitacional. Mas também sabemos que elas ocorrem no mesmo local no cérebro. Será que podem estar vindo de um buraco, nesses buracos de poças, vamos dizer assim, no colesterol? Ele também disse, Sr. Cash, que se adicionarmos a força do campo da nossa alma, poderemos transformar a tristeza em alegria. Se agora podemos colocar emoções nos robôs, então talvez eles tenham uma dimensão física em seus plasmas e campo magnético gravitacional, e talvez eles tenham que fazer pequenos buracos nos microchips para formar os plasmas das emoções, como se copiasse a estrutura do cérebro. Mas isso ainda precisa se conectar à inteligência da alma de alguma forma. Como podemos associar isso à inércia? Ele disse que a resposta está na própria pergunta. A inércia é uma grave e a emoção também é uma grave. Não sei, temos que ir além aqui. Em primeiro lugar, muito provavelmente, não estamos cientes da nossa alma da fiscalidade e ainda não sabemos como as emoções são criadas, muito menos capazes de controlá-las. Sabemos que, por meio do desapego, podemos ter algum controle sobre as emoções. Temos que refletir mais sobre isso para poder começar a abrir essa discussão aqui. Uma segunda pergunta sobre gravidade foi feita e isso abriu ainda mais o debate. O Sr. Cash se referiu às emoções como sendo criadas da mesma forma que a gravidade do planeta é criada. Ele disse que quando a força do campo gravitacional é mais forte do que o magnético, forças de campo centrais de ordem superior são criadas e absorvem os campos de ordem inferior ou de força mais fraca. É assim, por exemplo, que o câncer é criado no corpo. Ele agora está usando a palavra ordem superior. E essa ordem superior absorve a ordem inferior. Mas não é a força superior que dá para a força inferior? Então aqui o Sr. Cash deve estar falando de outro nível de conhecimento aqui. A ordem superior absorve a ordem inferior e cria a massa. Em outras palavras, os campos magnéticos e gravitacionais estão interagindo e criando massa, plasmas ou entidades. E outras interações levam à criação do peso, que é outra forma de dizer matéria. Em seguida, os campos magnéticos interagem, entram em equilíbrio e criam uma atmosfera. A atmosfera é a barreira de Coulomb, de uma entidade, e no caso dos seres humanos, temos a pele para nos definirmos na fisicalidade como uma entidade. Isso é o mais longe que eu posso chegar aqui nessa discussão. Estamos nos aproximando cada vez mais da compreensão da totalidade do conhecimento da criação e de como toda a vida é criada no universo. Mas temos de nos aprofundar o suficiente nesse padrão para compreendê-lo plenamente, porque continuamos voltando a esse padrão repetidas vezes. Se observarmos o ambiente, começaremos a ver que esse padrão está ocorrendo em toda a parte. É isso que fazemos em nossas castigãs e como os sistemas de produção de materiais funcionam também. De alguma forma, os nanomateriais criam campos de ordem superior que começam a absorver os de ordem inferior e criam assim os GANs, que são novamente a massa ou que chamamos o número de plasmas. Ainda não é peso. Para ter peso ainda precisa de mais interações. Mas como o aminoácido ou a gordura é atraída para a parte superior da água salgada? Há combinações e interações suficientes de plasmas no aminoácido para criar vida biológica. E nesta semana, o Sr. Cash disse, a Fundação Cash criou uma bola de plasma que pode criar qualquer coisa que pudermos imaginar. Ele falou sobre essa bola anos atrás, mas agora eles a produziram. Ela deve se basear nesse mesmo padrão básico de criação que estamos tentando entender aqui. Esperamos que este resumo seja simples o suficiente para que todos possam acompanhar. Mas ainda assim, é preciso dedicar um tempo para estar com esse resumo aqui e abrir a emoção do conhecimento. Isso leva ao próximo tópico, que diz que temos o poder de criar dentro de nós porque somos criados a partir do que nos criou. Aqui foi dado o exemplo da mãe sendo a criadora da criança, que era ela mesma uma criança também. Temos de ajustar nosso pensamento, porque na dimensão física da Terra, somente a mãe pode criar, não é? Mas na dimensão do plasma, todos nós podemos criar. É atingir a maturidade e compreender a nós mesmos como a energia de um plasma. Como passei de um bebê para o que sou agora, sem que eu soubesse disso? Aqueles que sabem, nós chamamos de iluminados. Na verdade, o principal ensinamento de hoje foi sobre nós. Sobre nós não nos conhecermos, ou pensarmos que estamos no controle das coisas, quando na verdade a alma do homem está no controle e fazendo arranjos com outras almas para que possamos equilibrar os campos. De certa forma, é como que as pessoas chamam de karma, ou o que você semeia, você colhe. Mas nesse caso aqui, também somos responsáveis pelos nossos pais e pelo que nossos pais e ancestrais fizeram no passado. E temos de equilibrar isso também. Cientificamente, há muito mais do que apenas dizer, ah, é o seu karma. De fato, isso não ajuda muito e só reforça a mentalidade de vítima. Mas se entendermos que a ignorância é aquela força que nos puxa pela vida, então teremos a chance de aprender e crescer com nossas próprias experiências. É a ignorância de conhecer nossa alma e o conhecimento da criação e como somos criados. Ignorância pelo fato de não sabermos que somos criados a partir dos campos do Criador e, portanto, somos parte da criação. Para piorar a situação, nossa sociedade treinou nossos egos para realmente acreditarem que quando fazemos coisas ruins, de alguma forma podemos nos safar disso. A falta de experiência com o amor verdadeiro também está por trás dessa escravidão de sermos forçados a repetir as mesmas coisas estúpidas várias e várias vezes. Lições nunca aprendidas. Quando olhamos para trás em nossa vida, podemos ver como repetimos sempre as mesmas coisas. Se olharmos ainda mais fundo, veremos que houve momentos em que, por mais que tentássemos evitar algo, no final, ainda tivemos que passar por aquela experiência. E se finalmente aprendemos a lição, então não precisamos mais dessas experiências. Agora entendemos que a alma está no comando e quer, e ela quer o que é melhor para nós, mesmo que não saibamos disso. E quando a alma da fisicalidade entra em equilíbrio com a alma do homem e paramos de resistir à verdade da vida, então mudamos. Tomamos consciência da alma do homem por meio de nossas emoções. Não há nenhum método a ser usado para nos ensinar sobre a alma. Ela vem de dentro e pela experiência. Isso tudo vem de dentro pela experiência. Quando percebemos que o mundo não pode nos dar o que pensávamos que poderia dar, e de alguma forma o amor toca o nosso coração e todo o nosso foco se volta para encontrar a alma, então isso tudo se revela lentamente para nós. E agora temos muita ajuda para fazer essa jornada. Então, em que ponto estamos com relação ao lançamento da tecnologia? O Sr. Cash falou sobre todas as coisas que ele vem criando nos últimos 20 anos: alimentação, saúde, energia, viagens, sistema financeiro com a Cashcoin, que é a moeda Cash, apólices de seguro que realmente o ajudam e o governo do planeta por meio de uma nação, pelo Conselho Universal e pelo Conselho da Terra. A coisa toda está cerca de 60% pronta e outros 20% estarão prontos nos próximos meses, o que torna assim 80% completo tudo isso. Os últimos 20% serão concluídos nos próximos 5 a 10 anos. O Sr. Cash disse que vem planejando isso há séculos e que as últimas peças estão sendo colocadas juntas aos poucos. Mas a aceitação do projeto pelos seres humanos vem de nossa participação como buscadores de conhecimento. Se você tem se perguntado por que, durante todos esses anos, o Sr. Cash nunca mostra nada, está aqui o motivo. Na verdade, a tecnologia está sendo mostrada, mas temos que aprender a ver isso de fato. Se algo for mostrado agora prematuramente, isso poderá causar uma reação dos poderes e um atraso. Além disso, a verdadeira mudança, ela está ocorrendo por meio da alma, e é por isso que isso será bem-sucedido. Porque o que aprendemos hoje é que a alma está no comando. Finalmente, no ensinamento de hoje, o Sr. Cash falou sobre como os chakras se alinham como centros de energia dos órgãos. Os chakras estão na parte da frente do corpo e a coluna vertebral atua como um contrapeso para eles. Os novos emplastes para a dor são configurados em uma proporção de 2 para 1 para mover a energia da parte de trás para a frente e para fora, consequentemente. Alguns tópicos adicionais desse workshop. Não é possível impedir que o deserto se desloque para o leste, abandonar Pequim em alguns séculos. Uma banheira no Irã iluminada por uma vela, metano subliminar, mas você não pode vê-lo. Fogo sagrado em Jerusalém no domingo de Páscoa, compreendido como criado pelas condições. Doença rara, fósforo e enxofre se convertem em cálcio através do timo e do tálamo, depósito de cálcio nas artérias das pernas, e é preciso amputar ou o tecido do coração se rompe. A tecnologia pode reverter isso. Um caso dos dedos dos pés amputados que voltaram a crescer já aconteceu e foi feito pela Fundação Cash. Obrigado por nos escutar. Índice rápido do workshop número 482. Estamos aqui para aprender uns com os outros e ensinar uns aos outros algo sobre as reais maneiras como a criação é feita e como ela funciona. À medida que nos aprofundamos na ciência da criação, compreendemos quão pouco sabemos e quanta falácia aceitamos. Sempre nos consideramos os tomadores de decisão de nossa própria fisicalidade, mas, na verdade, o verdadeiro tomador de decisão é nossa alma. Somos um fantoche nas mãos de nossa alma. Tomamos decisões que têm a ver com coisas como comida, água, abrigo e como existir isso e sustentar o corpo físico na dimensão da fisicalidade. Mas o verdadeiro mestre que está sentado atrás é a alma do homem. A alma do homem cria o destino para que a fisicalidade esteja em uma determinada posição e tem que segui-la, porque ela fez acordos com outras almas já. Temos que estar presentes e fazer parte da contínua expansão das interações das almas do homem. Dizemos, acidentalmente eu estava lá e vi isto e aquilo, mas foi apenas por acaso ou algo mais. Criamos palavras para algo que não entendemos. A alma do homem criou as condições para trazer a fisicalidade para a posição que precisa estar. É como levar alguém a uma festa de aniversário surpresa sem que eles saibam que a festa é na verdade para eles. De certa forma, a alma do homem, junto com a alma da mãe, concordou em encontrar a mãe em tal lugar. A alma da fisicalidade garante que a fisicalidade apareça para provocar a interação das almas para certos propósitos. Mais tarde, quando olhamos para trás, então entendemos assim por que estávamos lá. Juntos, as almas decidiram que sua alma encontraria a alma da mãe naquele momento, para que ambas as almas aprendessem algo da interação e para a futura interação das almas. De certa forma, estamos colocando para correr dois cavalos ao mesmo tempo, o cavalo da fisicalidade, que pensamos ser o responsável, e o cavalo da alma do homem. Mas a alma do homem, através da interação com outras almas, se uniu para guiar e trazer a alma da fisicalidade para essa posição, para cumprir a promessa e o acordo entre as almas. Às vezes chamamos isso de vingança. Ou ele fez algo e agora esse é o pagamento por isso. Ele fez algo errado e merece que isso aconteça, é assim que falamos. Usamos vozes diferentes ou linhas de comunicação para explicar o que não entendemos. É a conexão entre a alma do homem e a alma da fisicalidade e o homem em uma dimensão física. Agora podemos entender por que aparecemos em tal lugar para ver tal coisa e qual será o resultado no futuro para as coisas que fazemos agora. Podemos entender o propósito do porquê de estarmos lá. Talvez mais de 50% de nossas vidas sejam gastas cumprindo os compromissos assumidos com outras almas para que a fisicalidade esteja em algum lugar. Mesmo que nos percamos no deserto ou nos afoguemos no oceano, ainda há um compromisso com outras almas. Não é só o fato de nos afogarmos do nada. O processo de equilíbrio faz com que as almas tragam outras fisicalidades para uma posição onde elas fizeram certo ou errado. Nós não vamos apenas a um funeral. É o que resulta do processo desse funeral. Todas as diferentes almas foram criadas para entregar e cumprir o acordo total de todas as almas envolvidas. Uma criança se torna órfã quando alguém mata o pai. Por que nascemos em um determinado momento, em tal dia e em tal segundo? Qual teria sido o efeito sobre os pais ou as avós, ou avós, se tivéssemos nascido uma semana antes ou 2 semanas depois? Agora temos não só que aceitar, mas entender com total compreensão como o tempo, o lugar e a posição são ditados pela interação das outras almas, e então a interação da alma do homem com a alma da fisicalidade para direcionar a fisicalidade do homem. As coisas não acontecem apenas por acaso ou acidentalmente. Elas já estão configuradas, mas nós estamos cegos para isso. Não podemos ver ou entender isso. O que nosso bisavô, nosso avô, nossa mãe ou nosso irmão fizeram, tudo isso teve uma consequência, e a alma chegou a um acordo de como equilibrar os campos. Não estamos pagando de volta, não é isso? Você já viu um ímã saltar e ir para outro lugar porque de repente ele pensa em alguma coisa? Não. Ele apenas mantém sua distância e cria uma condição para que aconteça o que acontecer. Isto é o que nós, como raça humana, com a fisicalidade do corpo do homem, temos que entender. Que durante nossa existência física, 80% das vezes pensamos que somos nós que fazemos tudo e que somos nós que estamos no comando, mas não é assim. Pensamos que quando vestimos nosso terno e sapatos para ir trabalhar às 8 da manhã, para pegar o trem e estar no escritório às 9, tomar um café às 10 e então pegar um trem de volta para casa às 5 da tarde, que estamos no controle de tudo, pensamos assim. Oh, meu Deus, como o homem tem estado mal orientado. A alma do homem usa todas aquelas vezes que pensamos estar fazendo as coisas por conta própria para interagir com outras almas para realizar o que é preciso fazer. É a alma da fisicalidade e a alma do homem que planejam internamente seu dia para o que precisa ser feito, para trazer tudo em equilíbrio. A maior parte da repetição, os ímãs não se movem. Quando há uma força externa ou quando algo foi feito de forma errada pela outra alma, então essa alma recebe a mensagem que de repente tem que sair. E então ela tem um acidente de carro durante a hora do almoço, por exemplo. Mas por quê? Eles pensaram que isso não deveria ter acontecido. Mas era exatamente o que deveria acontecer, porque existem outras sequências, outros efeitos e outras dimensões para este acidente, que foi criado pela alma, pelo que aquela pessoa fez de errado para chegar a essa posição para que fosse corrigido. Com este conhecimento, você pode entender como os profetas puderam prometer que em tantos séculos, ou seja, quando for, haveria um tal e tal mensageiro e ele faria isto e aquilo. É o próprio homem que acabou de trocar de roupa e está aparecendo no mesmo lugar. É porque, através do efeito de sua própria operação, ele preparou todas as almas que participarão para estarem prontas para isso. Depois de 2000 anos, ele aparece e se manifesta, a ressurreição da alma. Mas, de fato, durante esses 2000 anos, ele estava preparando outras almas para estarem prontas para isso. Então, quando ele chega, ele diz: "Oh, este foi aquele que foi prometido." Entendendo isto, então, com a conduta correta, você pode planejar através da operação de sua alma, onde sua alma e sua alma da fisicalidade estarão e o que ela fará no futuro. Você pode decidir que tipo de estrela será quando deixar o ponto da fisicalidade. Então, a humanidade entende que ela não tem sido muito gentil consigo mesma, apesar de afirmar que é gentil com todos os outros. Se entendêssemos totalmente a totalidade desta parte, o que isso nos traria? Alguém voltaria a cometer um crime? Alguém voltaria a matar? Alguém se esforçaria para criar tanto caos para os outros se soubesse que ele mesmo teria que equilibrar tudo isso? Então a vida do homem se tornaria suportável, porque agora ele viveria pela alma em equilíbrio com a alma da fisicalidade. Quando algo acontece ou um acidente acontece, o que posso aprender com isso? O que a minha alma ou alma da fisicalidade ou minha fisicalidade estava tentando me ensinar? Estava tentando elevar minha alma para o próximo passo para que eu não erre? Ou será que eu apenas continuo como se fosse algo que apenas aconteceu? Como a alma do homem se comunica com a alma da fisicalidade? Que sistema é utilizado, em que largura de banda e qual estrutura? As diferentes emoções são estabelecidas e compactadas na totalidade da compreensão da estrutura da fisicalidade do homem. Encontramos a correção da energia total, que é liberada pela alma como fricção com as células do corpo. Isto cria um certo conhecimento e uma certa informação que mostra que a alma do homem tem controle total sobre isso. Não esqueça, a alma do homem pode falar qualquer língua que precise, mesmo que você nunca tenha estudado essa língua. De certa forma, a alma do homem esteve na Universidade Universal e sabe tudo de acordo com o tempo e o lugar. Ela pode usar esse conhecimento para falar francês, por exemplo, mesmo que você nunca tenha estudado o idioma. Ela entende a emoção do francês sem falar uma palavra, porque no nível emocional tudo é igual. O que eu preciso saber sobre as emoções e minhas emoções? As emoções são as mesmas entre todos nós. O ensinamento de hoje é mais ou menos para você aprender a se conhecer e a entender a conexão entre a alma da fisicalidade e a alma do homem e como elas operam o corpo físico. Você pode pensar que está totalmente no comando, mas na verdade você está realizando os desejos e ordens da alma. Você é para sempre o servo do Mestre, que é a alma do homem. Ela quer uma vida melhor para o homem que está preso em uma caixa. A alma apareceu e aparecerá de novo e de novo. Não há limitações para isto. De agora em diante, você pode olhar tanto a dimensão da fisicalidade quanto a dimensão da alma. Quando a alma faz coisas, então você diz: "Por que eu usei essa palavra que não me lembro de ter usado antes? Ou por que mostrei este afeto ao meu filho onde em público eu nunca mostrei antes?" É a alma trabalhando. Mas é o homem que interfere na dimensão da fisicalidade por medo de sua própria existência. Isto é o que cria todo tipo de confusão para o resto da humanidade. À medida em que chegaremos a entender isso, depende do quanto entendemos sobre o processo da criação e nosso próprio ciclo de vida e como este ciclo afeta outras almas. Se você for verdadeiro consigo mesmo, você encontrará a resposta no final, pois ela foi dada no início e no meio. A vida tem sido uma série de conversões, mas o homem não aceita a verdade sobre como a vida é realmente vivida. Quanto mais e até que ponto podemos transmitir esse conhecimento para o resto da humanidade? Isso depende inteiramente dos buscadores de conhecimento e de como vocês ensinam. Como vocês vão acrescentar ao conhecimento e transmiti-lo para que os outros o entendam e não apenas a sua alma? Você seria capaz de dar e compartilhar incondicionalmente? A humanidade precisa entender que sua existência tem muitas facetas e muitas dimensões. Então, nesse processo, ela vai se fartar de não entender sua própria criação e vai desistir da dimensão da fisicalidade. Até onde podemos levar esse entendimento adiante? Nos permitirá, então, nos tornar o homem do espaço. Teremos que operar dois sistemas paralelos, um para viagens físicas e outro para viagens através da alma do homem ou a energia central da existência de cada ser vivo no universo. Se você entender isto, então poderemos decidir fazer esta parte da viagem com uma máquina voadora e a outra parte da viagem com a energia da alma do homem e então esperar que a fisicalidade chegue. Mas você tem que entender a dimensão da existência. De certa forma, a alma toma seu voo da fantasia, como chamamos, e a alma da fisicalidade tem que seguir atrás e juntar-se a ela em um determinado momento, lugar e posição. O que acontece se um homem ou qualquer criatura morre a bordo de um OVNI enquanto viaja pelo espaço do universo? Onde a alma encontraria seu lugar e sua posição? Onde a alma encontraria sua paz, de certa forma, a posição para a qual estava destinada? Podemos estender nossas vidas para a compreensão desta posição? E podemos predeterminar para onde nossa alma irá? O que devemos fazer? Como vamos expandir o conhecimento dos outros que estão ao nosso redor? Não é um conhecimento por leitura, é conhecimento por compreensão da emoção da criação. Mas se podemos fazer isto, então por que não estamos conscientes do trabalho de nossa alma durante nossa vida diária? E como podemos trabalhar para ver sua elevação para que ela sirva aos outros, ao invés de realmente tirar dos outros? A resposta é simples. Olhe para dentro, para nossas emoções. O que nossas almas criam dentro de nossa fisicalidade? E podemos confiar no que sentimos? Será que entendemos como nos sentimos? E será que entendemos por que sentimos? Seríamos capazes de criar uma condição de que podemos elevar a força de nossa própria alma e dos outros? Certamente encontraremos uma nova forma de comunicação entre nós mesmos e os outros. Nos próximos tempos, mais breve do que vocês pensam, eu lhe ensinarei como ver através do olho do homem e, ao mesmo tempo, entender e ver através do olho da alma e entender a interação de seus campos. E então veremos como vocês, como buscadores de conhecimento, darão os passos necessários para entender mais e fazer parte de sua própria criação, sua própria emoção e sua própria dimensão de viagem. Na dimensão da alma do homem, não há fórmulas. Não podemos ensiná-los escrevendo algo ou dando a vocês um sistema que eleva sua alma. Vocês têm que aprender através da dimensão da fisicalidade que está sendo ensinado para vocês como se conectarem com a alma da fisicalidade. Então, através da interação com sua alma da fisicalidade, façam a conexão com a alma do homem. Pular da fisicalidade para a alma é mais ou menos, bem, não impossível, mas quase impossível. Mas você tem que ser capaz de interagir diretamente a uma determinada força. Não esqueça que foi a alma do homem que criou a alma da fisicalidade, mas a fisicalidade trouxe a alma para o ventre da mãe. Agora, viemos a entender isso. Gradualmente, estamos começando a entender que para o homem aprender um sistema espacial para viajar através da dimensão da alma, não tem cálculos. Não há nenhum método para isso, exceto compreender o processo de elevação da alma. Pense em como você, como homem, tem recebido todos esses ensinamentos ao longo dos últimos 2 anos. Eles têm nutrido sua alma a partir do ambiente da vida. O que você respira estende suas forças. O que você engole estende sua força. O que você pensa e as energias que você absorve de fora são capazes de criar uma condição que você pode sobreviver. Então, qual é a razão da vida? Por que você está aqui? E quanto tempo resta até que sua alma encontre seu lar? Então talvez um dia você encontre a resposta para a totalidade do que está sobre a mesa. Se você entendeu isto, então qualquer pergunta que surja deve vir de dentro do homem e não verbalmente de fora. A conexão o torna sábio. Então a sabedoria mostra o caminho para o Criador. Cabe a você decidir o quanto você entendeu de separar, filtrar e limpar cada dimensão da criação que está em seu pote. Quanto mais o homem precisa saber, quanto mais o homem precisa confiar em si mesmo e o que será necessário para que você, como criador e criação, saiba como prover para sua alma por conta própria. Como disse nosso amigo, eu não sei o que fazer, mas estou fazendo algo por quem estou respirando. No processo de compreensão da criação e do Criador, temos que entender pelo menos o que está acontecendo. O que significa ser visível e como você faz isso? Não podemos fazer suposições, temos que entender o processo da criação. Nos próximos tempos, vamos construir sistemas para que o homem seja treinado para entender o processo da criação. Você aprenderá como nadar no oceano dos campos do universo, mas não como um peixe, ou seja, não como um corpo, mas como a corporificação da energia da alma do homem. Então você será capaz de ir a qualquer lugar, será visual, uma fisicalidade na dimensão da existência. Será como se você estivesse sendo expulso de uma sessão, porque dizem que isso não vai acontecer, mas então você realmente, então realmente, perdão, acontece. Será que a alma do homem tornou a alma da fisicalidade cega para ela para não mostrar a verdade sobre o próprio homem na dimensão da fisicalidade? Até que ponto entendemos a verdade sobre nós mesmos, a verdade sobre nossa alma e a verdade sobre nossa própria criação? O ensinamento de hoje é a iluminação na dimensão do funcionamento de nossa própria alma e nada mais. Seria de carbono 14 a carbono 12? E quanto disso será carbono, isto e aquilo? A alma não precisa de carbono e não tem frequência e não funciona no que ela decide ser. Ela opera na dimensão do que vem e para onde tem que ir. Na verdade, é um carteiro, é uma caixa postal. Há um acordo com as outras almas sobre o que a fisicalidade delas fez. Nossa alma concorda em estarmos presentes no momento, no lugar e na posição. Agora entendemos como nós, como ser humano, temos que acatar a totalidade dos desejos de nossa alma e não como pensávamos com a fome de nossa fisicalidade. Se entendermos a separação entre os dois, então nos tornaremos parte da totalidade da operação de nossa própria alma na dimensão da criação. Um dia o homem entenderá isto e então mudará a sua vida. Estamos neste processo agora para criar uma dimensão para que você entenda o funcionamento de sua alma, para que você possa mover sua alma quando e onde você quiser. O ensinamento é para você entender o poder que você tem dentro de você para entender o conhecimento de sua própria criação, para que com isso você possa criar uma nova dimensão de vida. Um dia o homem se tornará sábio, e nessa sabedoria ele verá a verdade. Mas até lá, continuamos a tentar arrastar o homem até que ele se torne sábio para ver a sabedoria. Talvez hoje você tenha entendido as possibilidades que você tem para entender o funcionamento de sua alma. Nos próximos tempos, a humanidade começará a aprender sobre sua alma primeiro e depois sobre sua fisicalidade. Então, alimentando sua alma, ela alimentará a fisicalidade e então será capaz de mover a fisicalidade. A alma do homem e a alma da fisicalidade estarão em uníssono. Mas é vulnerável que ambos possam estar envolvidos na dimensão de outra posição, tempo e lugar, sem a própria escolha delas, mas através da escolha de onde elas têm que estar. Um dia a humanidade se tornará sábia para isto e entenderá a totalidade da criação da qual ela mesma faz parte. Traremos novas ferramentas de ensino, de carregar o homem e permitiremos que todos vocês brinquem com elas. Este é o fim da parte 1 desse índice rápido do workshop número 482. Pergunta para o Sr. Cash. Começamos a aprender sobre como a inércia cria matéria em termos de interação com os campos Magrav do plasma da gravidade. Como a emoção entra aqui? Sr. Cash responde: repita a pergunta e você respondeu a si mesmo, se você entendeu. A emoção não pode existir sem a alma da fisicalidade, é impossível. A interação com a alma da fisicalidade cria emoção dentro da estrutura física do homem. Recentemente, alguns oficiais foram informados que o conhecimento da Fundação Cash atingiu o nível de ser capaz de produzir, por exemplo, robôs com emoções. Isto não é programá-los com emoções. O robô de fato detecta a força de campo e sente isso. Ele sente o que significa limpar ou estar seguro, ou o que quer que seja. Recentemente, o Sr. Cash teve um encontro com um desses robôs que agora estão em todos os lugares. Ele chama esses robôs de Suzes. Então, uma Suzy entrou no elevador em que ele estava e se virou de frente para a porta, apertou o botão do 17º andar e saiu e começou a limpar todos os corredores, andar por andar e todo o edifício. Mas ele não tinha emoção, esse robô. Estava totalmente programado para o que fazia e nada mais. Se ele vê uma criança ou um cachorro, ele não consegue mostrar emoção em relação a ela. É um robô. É apenas uma fisicalidade ali. O desenvolvimento da tecnologia chegou ao ponto em que agora podemos criar a interação dos campos em uma força específica do campo, de modo que quando o robô vê uma criança ou um animal, ele pode mostrar um verdadeiro afeto. Ele pode dizer, eu sinto que você está com sede, posso trazer um pouco de água? Ele pode deixar sua programação de limpar o chão para ir buscar água. Se ele vir uma criança ferida no corredor, ele pode responder pedindo ajuda. Até agora nunca tivemos o conhecimento para poder criar sistemas com emoções. O importante é entender a interação dos campos, mas é preciso ser capaz de distinguir entre o choro de felicidade e o choro de dor. Um é mais forte no magnético e o outro é mais forte no gravitacional. O equilíbrio entre os dois é a emoção do choro na dimensão física das lágrimas. É por isso que a alegria e a tristeza estão no mesmo lugar no cérebro. Um é magnético e o outro é gravitacional. Quando você está alegre, você dá, e isso é mais magnético. E quando você está triste, você toma, porque você precisa dessa energia, e isso é mais gravitacional. A tristeza permite que você tome mais, para que no futuro você se torne alegre, e então você possa dar assim. Até agora o homem nunca entendeu o que é emoção, e que sempre temos emoções paralelas e opostas, como felicidade e tristeza. É muito parecido com um isótopo, por exemplo, o carbono, às vezes é carbono 12 e às vezes é carbono 14. Carbono 14 viaja na dimensão do universo, enquanto carbono 12 só viaja na dimensão da fisicalidade. Qual deles é a fisicalidade e qual é a tristeza? Perdão, qual deles é a felicidade e qual é a tristeza? É uma alegria que a fisicalidade possa se ligar com a dimensão do universo? Ou é uma tristeza que ele pode dar para a dimensão do carbono 14 e tem que ser assim o tomador? As emoções têm duas apresentações e manifestações verdadeiras, mas com o mesmo denominador comum. Se você tem um carbono e, digamos, magnésio, então você tem um que está alimentando e o outro oposto a ele, porque um é magnético e o outro é gravitacional. Então você tem que entender de que lado você está sentado, no magnético ou gravitacional. E você está na dimensão da fisicalidade ou na dimensão da alma? As emoções são agora totalmente compreendidas pela Fundação Cash e podemos replicá-las e criá-las em sistemas. Se você dominar bem isso, então você não precisa da Fundação Cash. Através da alma do homem, você pode se conectar com a mesma força de campo e então você decide que se for tristeza, então você pode dar a ela para se tornar alegria. Nós já somos muito bons em fazer isso como pais, mas quando as crianças ficam um pouco mais velhas, então esquecemos isso. A menos que estejamos manipulando deliberadamente, o que significa em essência, estamos fazendo isso apenas na fisicalidade, não com emoção. Já experimentei isso sentado em uma mesa, quando outra pessoa me olhou com raiva, e logo em seguida, essa mesma pessoa mudou para alguém do outro lado e riu. E então ele trocou de volta para mim novamente com raiva. Como é que ele tinha duas caras? Mas na verdade não são duas caras, são como as emoções são. A alma interage com a fisicalidade e confirma as fraquezas da fisicalidade. Quando você pergunta sobre a emoção, então você tem que entender o que ela é. É a interação entre a alma do homem e a alma da fisicalidade, os materiais criados para absorver as emoções a uma determinada força. É como a posição no cérebro onde você sente tristeza e outra para os idiomas e etc. Quando os raios cósmicos são convertidos no estado da fisicalidade da matéria, certas energias são liberadas em posições específicas no cérebro. Vemos que em certas forças de campo mostramos lágrimas, e em outras forças mostramos alegria e risos. Agora podemos explicar em mais detalhes como o cérebro funciona e sobre a manifestação física dos dados que você vê nas telas que monitoram a atividade do cérebro. Mas a alma do homem não tem monitores e a alma da fisicalidade não carrega uma tela para todos os lados. Acho que o autor da pergunta encontrou sua resposta sobre as emoções. Isto é, se ele entendeu o processo de interação dos campos e de que lado você se senta como um doador ou um receptor. E depende se você está sentado do lado da alma ou do lado da alma da fisicalidade. Se você estiver do lado da alma, então você encontrará elevação e domínio. Se você estiver do lado da alma da fisicalidade, você encontrará ação e reação na dimensão da fisicalidade. Quando lágrimas ou risos são sentidos, essa posição aciona certos outros campos no corpo do homem que se manifestam assim na dimensão da fisicalidade. Leia sobre isso no livro 1. Quando os dois campos interagem, eles criam massa. E então, quando essa massa interage com os mesmos campos, cria novamente outra massa e se torna peso. Mas, na verdade, um é criado a partir da interação dos outros. Se um tem menos peso, por exemplo, que os outros, em comparação com sua posição, então você chama isso de felicidade. Se tem mais peso, então você chama isso de gordura. E se for mais ou menos certo, então você chama de magro ou o peso certo, vamos dizer assim. Mas o fato é que, na verdade, é a mesma interação e a mesma estrutura. Quando você está falando sobre as emoções, você tem que entender a interação entre os dois. É como um teste de voo, você precisa ter dois pontos de referência. Por onde você começa e para onde você está voando. É o mesmo com as emoções. Você está indo da alma para a alma da fisicalidade ou da alma da fisicalidade para a alma? Há uma determinada força de campo para uma determinada posição no cérebro, e o cérebro é apenas um monte de campos e plasmas. Qual seria a reação se a alma ficasse feliz em aprender coisas e então isso faria a fisicalidade feliz? Então o corpo estaria desfrutando o tempo todo? E então você descobre qual é a emoção. A partir disso você encontrará o processo do vício, porque nesse ponto você está viciado em criar a mesma coisa, o mesmo ritmo o tempo todo que alcança a doação e o equilíbrio das emoções. Pergunta ao Sr. Cash. Recentemente tem havido muitas tempestades de areia em Pequim que também cobrem a maior parte da China. Existe uma solução para resolver essa questão? Sr. Cash responde. Sim, abandonar a cidade. Discuti isso alguns anos atrás quando estive em Pequim. Há 10 anos atrás havia cerca de 30 dias por ano de tempestade de areia vindo de um dos maiores desertos do planeta na Ásia Central, que fica a noroeste de Pequim. Este deserto está se deslocando para o leste em direção a Pequim, há milhares e milhões de anos. O vento que sopra para o leste cria confusão especialmente para Pequim e não importaria se a cidade estivesse lá ou não. Esta bela cidade foi construída sobre o caminho do movimento de um deserto que, nos próximos bilhões de anos, se transformará novamente em um oceano. Tudo isso circula e é assim que os continentes se movimentam. Ninguém pode parar o movimento deste deserto. Agora vemos, depois de 10 a 15 anos, que o número de tempestades anuais de areias pesadas chegou a 45 a 55 dias. Quando se está lá, parece uma névoa, já vi isso algumas vezes. Parece que a cidade está nublada, mas na verdade é uma tempestade com finas partículas de poeira. Nada pode ser feito a respeito disso. Se pararmos este deserto, ou se tentarmos parar o movimento deste deserto, então criaremos um caos nas condições climáticas deste planeta. Será pior do que o aquecimento global. Então construímos uma cidade muito grande no caminho de um lento caracol chamado deserto. E isto não pode ser parado, e nunca, e perdão, e você terá mais e mais disso. Mas nós temos sistemas para controlar e entender a direção dos campos e das energias criadas por esta tempestade de areia. A interação da atmosfera superior com a atmosfera inferior está criando novos perigos químicos e ar venenoso. Respirar esta areia para os pulmões leva a todo tipo de condições respiratórias na China e especialmente em Pequim. As partículas de poeira têm tamanhos diferentes e há aquelas que são muito finas e podem penetrar na pele. As partículas maiores vemos como areia em todos os lugares. Na minha última estadia em Pequim, o caminho de entrada do hotel foi coberto por isso. O número de dias de tempestade por ano aumentará para 100 ou talvez 150 dias nos próximos 200 ou 300 anos. O homem abandonará a cidade à medida que o deserto tomar o controle. Não se pode fazer nada a respeito disso. Você está na frente deste caracol em movimento lento. Não importa quantas árvores você planta ou barreiras você coloca, porque a força de campo da tempestade vem do centro do próprio deserto e está se movendo para o leste. Talvez em alguns milhares ou um milhão de anos, alguém encontre debaixo da areia aquilo que costumava ser uma cidade muito grande, onde milhões de pessoas costumavam viver. Mais cedo ou mais tarde, depois de centenas de anos, a cidade será abandonada. Ninguém conseguiu deter isto, e cientificamente não é correto deter este movimento, porque isto irá afetar todo o planeta. Não temos nenhuma ferramenta científica para deter o movimento deste deserto. Pergunta ao Sr. Cash. No workshop anterior, o Sr. Cash disse que primeiro a gravidade da Terra se formou e depois isso levou à criação da Terra. Você pode dar uma explicação mais detalhada? O Sr. Cash responde: Não, é assim mesmo. É como o que acabamos de explicar sobre as emoções. Quando a força do campo gravitacional é mais forte que o magnético, é criada uma força de campo central de ordem superior, e ela absorve a camada inferior ou os campos de força mais fracos. É assim que o câncer é produzido no corpo do homem. Os campos de ordem mais alta em um ambiente absorvem os campos de força mais baixa. Em seguida, ele cria a massa no nível do campo de força inferior, que constrói a inércia do campo da massa até se tornar maior que os campos magnéticos, e isso leva à criação da matéria. A fiscalidade que começaria a aparecer seria, eu acho, o tumor do câncer. É o mesmo padrão de como o planeta foi criado. A massa significa o número de plasmas criados pelas interações dos campos magnéticos e gravitacionais. Ele chamou isso de os campos de força de ordem mais alta absorvendo a força de ordem mais baixa. Lembre-se que primeiro os campos gravitacionais foram predominantes e criaram a superfície física do planeta, e depois os campos magnéticos foram predominantes e criaram a atmosfera exterior. Muito provavelmente a atmosfera externa seria como o limite externo dos tumores. Assim, basicamente, através da força de campo de nossas emoções, estamos criando um mini planeta dentro de nós. É o mesmo padrão de criação. Isto é o que fazemos quando produzimos materiais em nossos sistemas. Não estamos falando de uma teoria aqui. Nós fazemos isso agora fisicamente quando produzimos materiais em nosso sistema. Entendemos plenamente este fenômeno e temos o conhecimento e a tecnologia para manter a inércia mudando em relação à gravidade. E então podemos produzir carbono como um sólido ou como um carbono no aminoácido de uma planta ou no próprio homem. O conhecimento dentro da Fundação Cash é muito profundo. Levei anos para ensinar nossos cientistas a entender isto e a ser capaz de criar tanta matéria quanto você quiser de uma forma natural. Não é acrescentando quimicamente coisas. É uma forma natural de produzir matéria da mesma forma que o corpo do homem é criado. Este conhecimento está agora na posse da Fundação Cash. Muitos de vocês já viram isso, mas não entendem isso. É aquela gordura flutuando em cima da caixa de gás quando você faz o gás de CO2. Essa gordura tem um nível de absorção de CO2 característico. Caso contrário, ela não estaria lá. Na parte inferior você vê o gás de CO2 e na parte superior você vê o aminoácido do CO2. Sabemos como isso é feito e fazemos isso. Pergunta ao Sr. Cash. Você pode explicar o fenômeno da iluminação da Santa Luz no túmulo de Cristo em Jerusalém? Acho que é na Igreja Ortodoxa, no domingo de Páscoa, mas não tenho certeza. Sr. Cash responde: Acho que estamos falando do fenômeno do acender de uma vela em um determinado momento e lugar, ou estamos falando de uma luz diferente? A criação da luz através da criação de condições específicas tem sido compreendida há séculos, mas depende de como as pessoas usam isso. Alguns usam isso em benefício do homem e outros usam isso para se tornar uma mágica e depois conectam isso a uma religião para obter influência e poder. Tivemos um fenômeno semelhante no Irã. Até meados do século passado, tínhamos uma banheira pública que era acesa com apenas uma vela, mas depois vieram os britânicos e a destruíram porque achavam que podiam encontrar neste mistério uma maneira de fazer uma bomba nuclear, ou seja lá o que for. A banheira foi montada em uma combinação de estruturas que permitiram a expansão dos campos e, quando ela foi movida, não funcionou mais. A banheira ainda está lá, mas já não está mais, mas não esquenta mais. Uma vela foi capaz de aquecer toda a estrutura da banheira, incluindo milhares de litros de água, durante décadas. Pela descrição do Sr. Cash, aparentemente havia uma fonte subterrânea de gás metano e exaustão do gás e uma combinação de distribuição dos gases ao redor da piscina, dessa piscina de água, pelo que chamamos campos subliminares que mantinham a água quente. Agora entendemos a tecnologia disso. Mas, como sempre, onde quer que os britânicos foram, eles criaram confusão, porque tinham que encontrar algo que pudesse levar de volta para a Inglaterra para mostrar o que encontraram. Mas eles nunca entenderam esse conhecimento. Os iranianos usavam metano subliminar, mais o próprio metano, e se manifestava como acender uma vela. Mas, na verdade, o pote inteiro estava em chamas, mas não era visível. Talvez isso seja semelhante ao que é usado nas novas unidades de gás da Fundação Cash. Esse é um adendo aqui. Continuando. O fenômeno da luz em Jerusalém é do mesmo nível de compreensão. A luz é criada de acordo com a forma como as coisas são movimentadas em um determinado ponto para um lugar específico de manifestação. E você pode criar essa luz a qualquer momento se você observar o movimento, a concentração e entender o posicionamento. Então você precisa de muito pouco para acender uma vela. É como alguns segundos para acender um fósforo. É o mesmo com a vela. Nós entendemos o conhecimento, portanto não há truque algum. Mas se você quiser tornar isso sagrado, então você pode acrescentar tudo desde Moisés, desde Jesus, Moisés até Maomé, e então alguém dormiu lá ou soprou nisso. Você controla o tempo para que a mágica só aconteça no domingo de Páscoa. Quando o homem entender o conhecimento, não será enganado por nenhum mágico nas profundezas do universo, ou por aqueles que se autodenominam profetas do mistério da luz. Você pode aprender a criar interações de campo que se concentram em determinado ponto e criar uma faísca que pode acender uma vela ou um tecido. A luz vem da interação dos campos. A energia estática pode se converter em uma faísca elétrica, então a luz se acenderá à medida que você passar por ali. E se você for esperto o suficiente, você pode usar essa faísca para acender uma vela e todos os homens na rua virão e rezarão. Os laboratórios da Fundação Cash conseguiram desenvolver um novo sistema plasmático que, se for executado em conjunto e corretamente, pode produzir materiais, energia, alimentos e qualquer outra coisa que você possa imaginar a partir do mesmo sistema. Ele será demonstrado em um futuro próximo em uma das maiores cidades do mundo. Isto será a manifestação da conclusão do conhecimento do homem em tecnologia. Com esta bola, que nós chamamos, podemos criar fogo, água, comida. E é apenas uma bola. Tenho certeza que, se a deixarmos por tempo suficiente ali, eles farão um templo em torno dela e a chamarão de bola sagrada. Se você entender o conhecimento por trás disso, então você entenderá que é a chave para a sobrevivência e a vida no espaço profundo. Depois de ver isso, me pergunto quantos de vocês terão medo e nos chamarão de tudo que foi prometido em cada livro que fizemos algo para controlar as pessoas. Não é algo que vamos construir, já foi construído isso. Em muito pouco tempo será demonstrado em uma das maiores capitais do mundo. Isto é para mostrar a conclusão do conhecimento do homem. A mesma bola acenderá, sangrará sangue, criará mel, e então, se você quiser, podemos acrescentar qualquer outra coisa que você quiser. Porque entendemos os segredos da criação, e nada mais. Depende de como vamos usar isso. Não é para enganar vocês e fazer com que vocês pensem que somos mágicos. Talvez isso crie uma nova maneira de pensar. Esta é a maneira como a Terra funciona. É assim que a luz do dia é criada. Como a água é feita, para você, e como o ar é feito para você respirar, e também como o leite e o mel são feitos. Ninguém traz navios tanque de leite e mel de outro destino no universo. As vacas comem grama e a criança bebe o leite. Agora nós entendemos esse processo. E a beleza disso é que qualquer um de vocês pode fazer isso. Pergunta ao Sr. Cash. Notei que no ponto de transição entre a emoção da fisicalidade e a emoção da alma, há uma mudança muito sutil antes de irmos mais fundo na emoção da alma. Entretanto, notei que a fisicalidade tenta sequestrar esta transição. Como podemos dar um salto mais rápido para passar por esta transição sem interferência da fisicalidade no processo? Sr. Cash responde. Aprenda a não ser enganado por ela. É como uma barreira de Coulomb. Você tem que passar por ela. Algumas pessoas dizem que a barreira de Coulomb não existe, mas na verdade ela existe. Nossa atmosfera superior é uma barreira de Coulomb. Novamente, o homem fez muitos nomes para a mesma operação física. Não é preciso, mas é preciso, não é preciso isso, mas é preciso entender o ponto de interação. A beleza com o plasma é não tem uma linha tênue. Esta é a linha de interação. É uma largura de banda, é um intervalo, é uma distância de um ponto a outro e tem uma dimensão de fisicalidade para isso. E essa é a beleza disso. Depende de qual ponto você cai. E isso significa a mesma emoção que outra pessoa no lado interno dos mesmos campos de plasma. Pergunta ao Sr. Cash: se o que quer que aconteça é o resultado da interação das almas, isso significa que a vontade do nosso Criador é de fato a vontade coletiva da alma da comunidade universal? Sr. Cash responde: não muito longe disso, porque somos parte do Criador e criados a partir do mesmo. O Criador, a criação e o criado são todos iguais. Depende de que lado do muro você se encontra. Uma mãe é criadora de uma criança, mas ela mesma foi uma criança 20 anos antes, concebida a partir de um esperma e de um óvulo, e criada a partir do ciclo anterior. Naquela época, ela não podia criar uma criança. Primeiro ela tinha que amadurecer com o tempo. Portanto, temos que olhar para onde estamos nesse ciclo de criação. Este é o processo da vida. E se você entende isto, você entende que o que foi criado se torna o criador de. E não há diferença entre micro e macro. Como criadora, ela ainda faz parte da sociedade e vive com os outros. Quando criança, ela nasceu como uma menina do ventre da mãe e ainda não podia dar a vida. Isso depende do ponto de observação. Se você esperar tempo suficiente, então ela amadurece para ser capaz assim de criar uma nova vida. É assim que funciona o ciclo da vida na criação. E nós fazemos parte disso. Nós somos observador ou somos de fato aquela criança? Ou somos a mãe que criou a criança, mas que nasceu como uma criança? Uma nota aqui. O problema é que pensamos que somente a mulher pode criar. Se entendermos que todos nós podemos amadurecer para criar, então faz mais sentido. Continuando, sou um amante de desenhos animados e às vezes é bom vê-los. Quando éramos pequenos, Tom e Jerry e Mickey Mouse costumavam estar na televisão. Neste desenho animado, tinha duas garotinhas conversando uma com a outra e uma diz para a outra: você é um bebê. E a outra diz: não, eu não sou um bebê, eu sou sempre eu. Então a outra diz: vai e pergunte à sua mãe. Ambas marcham até a mãe e dizem: mãe, ela está me dizendo que uma vez eu já fui um bebê. E a mãe diz: sim, foi assim que você nasceu. Você é um bebê e você é o que você é agora. Somos nós que negamos nossa própria existência, porque assim podemos renunciar em ser o criador de, enquanto ao mesmo tempo fomos criados a partir de. Pergunta ao Sr. Cash: durante um longo período de tempo, por que o corpo converte fósforo em cálcio? Poderia ser uma certa emoção? E se for o caso, qual seria essa emoção? Outra pergunta, né, que é, era porque o corpo com, era por, a outra pergunta que emenda com essa seria: era porque o corpo converte o fósforo em cálcio? Qual é a relação entre eles? Acho que eles estão falando aqui se referindo a uma condição de doença. Resposta do Sr. Cash: historicamente, o tálamo e o timo convertem elementos para o que é necessário no corpo. Eles podem converter o fósforo em cálcio. Cada célula do corpo tem uma semente de cálcio, portanto, a mesma semente de cálcio pode ser usada. As células podem ter uma ligação de fósforo e cálcio. Se um cálcio é fixado a uma célula de cálcio, então ele acaba sendo um osso físico. Se a fixação à célula de cálcio for fósforo, então isso é para desinfetar e limpar o corpo, que é parcialmente a função tanto do fósforo quanto do enxofre. Eles se convertem através de certas interações com o cálcio. Através da conversão de energia, a força de campo do fósforo é convertida em uma semente de cálcio. Agora o Sr. Cash está falando de uma doença, onde a qualquer momento há cerca de. Onde a qualquer local há cerca de 20 pessoas neste planeta cujo corpo converte automaticamente o fósforo em cálcio. Os médicos desenvolveram alguns medicamentos que usam alumínio para tentar retardar o ritmo da conversão dos campos de energia. O alumínio é um absorvedor. Por isso, quando entra no cérebro, temos todos os problemas, como demência. Ou, se entra na célula sanguínea, temos outros problemas, como anemia. O tálamo e o timo convertem as energias de enxofre e fósforo em energias de cálcio. Então, este cálcio normalmente é depositado nas veias sanguíneas ao invés de no sangue. A doença das 20 pessoas ocorre quando o cálcio é depositado nas artérias principais da perna. E isto vem do fósforo e do enxofre que se convertem em cálcio. Mas na verdade não se converte isso. Mas a informação da energia de conversão recebida do tálamo e timo vai para o DNA e RNA. A partir dessa informação ele deposita os materiais pesados nas artérias principais. Normalmente eles têm que amputar as pernas, começando pelos dedos dos pés, indo até os pés e depois amputando a perna toda. E então eles geralmente morrem, essas pessoas. Mas às vezes o cálcio consegue se reposicionar nas paredes do coração. Isto é como colocar um grão de areia entre os tecidos do coração. E através da repetição do batimento cardíaco, a parede interna do coração é rasgada e você morre de insuficiência cardíaca. Fizemos muitos estudos sobre isso e é por isso que eu sei tudo sobre isso. Também desenvolvemos uma tecnologia para reverter este processo e o corpo volta à normalidade. É um trabalho muito extenso com o tálamo e o timo e parte do sistema digestivo para parar a conversão. De certa forma, isso traz equilíbrio nos campos magnéticos do fósforo e enxofre do corpo. Por volta de 2008, o Sr. Cash trabalhou em um caso como este com um de seus parentes, e eles tiraram cerca de 10 mil fotos desse trabalho. Foi um sucesso, e a senhora morreu, na verdade, de velhice por volta dos 85 anos de idade, e não dessa doença. Ela morreu isso alguns anos atrás. E ela morreu de velhice há uns anos atrás, perdão. Era tarde demais para salvar o dedo do pé, então eles amputaram o dedo do pé, mas depois ele voltou a crescer através do uso da tecnologia. Eles foram capazes de impedir a conversão para cálcio. Isso pode ser feito porque entendemos a tecnologia e a conversão. Esta é uma das belezas de entender a essência da criação e você pode ajudar os outros com isso. Um buscador de conhecimento aqui estava preocupado com o fato de os robôs terem uma alma, porque eles poderiam assim ver isso como seu dever de deter a agressão da humanidade, o que significa que eles poderiam se voltar contra os humanos para resolver este problema. O Sr. Cash aqui fez uma piada, ele falou, você quer dizer tornar os humanos mais humanos? Talvez, mas já estamos um passo à frente disso, se você entender como criar campos na força do campo da emoção. Em muito pouco tempo, quando concluirmos nossas negociações, a Fundação Cash abrirá um dos maiores centros de exibição do mundo em uma das maiores capitais do mundo. Nesse centro, demonstraremos como a tecnologia pode mudar a emoção. De certa forma, mostraremos como o homem pode vir a entender e lidar consigo mesmo e como ele pode mudar sua emoção. Estamos também falando com um representante de um governo que quer que ajudemos com uma de suas prisões e mudemos a vida da criminalidade em sua nação. Esta é uma prisão muito extrema, mas um dos problemas é que todos os prisioneiros estão cobertos de tatuagens da cabeça aos pés. E eles estavam perguntando se a tecnologia poderia ajudar a remover essas tatuagens. A tecnologia é muito avançada e agora é hora de mostrar o seu poder. E muito em breve mostraremos. Mais cedo do que qualquer um de vocês possa imaginar. Isso pode ser uma surpresa para algum de vocês, mas muito em breve fecharemos o centro de exibição em Linz. Esta é uma das últimas vezes que ele estará presente na Europa. Portanto, se algum de vocês quiser ver o centro de exibições em Linz, só lhe resta pouco tempo. Este é um dos maiores centros da Fundação Cash e, em breve, ele se mudará para um novo local. A mudança será para fora do continente europeu. Pergunta ao Sr. Cash, qual a importância dos chakras e meridianos para o funcionamento da alma e quais são exatamente os chakras e meridianos da Terra? Sr. Cash responde, quão importantes são a Terra, Saturno e a Lua para o Sistema Solar e para o Sol? É uma coleção de centros de energia aos quais demos nomes a eles. O que você chama de chakras são, na verdade, apenas os centros de energia dos órgãos, com exceção do que está acima da cabeça. Ou eles pensavam, na verdade, que estava acima da cabeça, mas, na verdade, eles não entenderam, porque nunca consideraram que a alma estivesse dentro do corpo do homem. Se você olhar para a localização de todos os chakras e depois para a concentração dos campos dos órgãos, um por um, eles estão no mesmo lugar. Você tem um rim direito e esquerdo, o coração e então a combinação dos campos de energia entre os dois hemisférios do cérebro. E todos eles são contrabalançados pela força do campo da coluna vertebral posterior. A maioria dessas energias são como em uma formação estelar. Os chakras estão na frente do corpo e todos eles estão interligados, mas precisam ter um contrabalanço. Esse contrabalanço vem através da transmissão de energia da coluna vertebral na parte de trás. Você vê todos os nervos que saem da coluna vertebral. E se os chakras ficam fora de equilíbrio, isso afeta esses nervos e você tem todos os tipos de problemas. Mas o homem só olha para os campos de energia dos órgãos da frente, ele não entende que eles precisam ter um contrabalanço na parte de trás. Tudo no corpo passa pelo sistema neural na parte de trás, que alimenta energia para a parte da frente. Através de pontos paralelos na parte de trás e através da potência do sistema neural, você controla os chakras na frente, porque é um sistema gêmeo. Esta é uma discussão muito profunda. Se você olhar como os nervos que saem dos discos, é como um vazamento e a estrutura está em um ângulo de 10 a 15 graus para onde a energia dos chakras na frente estão. Mas, na verdade, isso é controlado principalmente através do sistema neural na parte de trás. A energia flui através de uma gemiosidade entre a frente e a parte de trás, e você pode controlar isso na frente. A Fundação Cash fez o implante para a dor desta forma. Você coloca um implante para a dor, duplo, carregado nas costas, em um único e um único só na frente. Desta forma, você empurra a energia de trás para a frente e para fora do corpo. Se você fizer o contrário, você empurra essa energia para o sistema espinhal e você pode espalhar a doença pelo corpo todo. Isto é parte do conhecimento oculto que não ensinamos, porque a humanidade não está pronta para entender. Mas principalmente a maioria das divisões dos chakras estão ligadas às divisões da medula espinhal para o corpo dentro de três vértebras ou discos. É por isso que se você tiver um acidente de carro e danificar seu pescoço, você encontrará problemas com o sistema digestivo, intestinos e na bexiga. Mas os médicos não veem a relação, porque nunca entenderam isso. Se você tomar a maior parte da energia dissipada no pescoço e através dos tecidos finos levá-la através do estômago, isso mudará as características dos chakras. Porque a mesma quantidade de energia não está descendo pela coluna vertebral para controlar os chakras nas costas através das divisões da medula espinhal. Um dia nós lhe ensinaremos isso. Mas, em essência, você já usou isso no sistema. É por isso que os novos implantes de aprimoramento para a dor são tão eficazes. Se você notou, a Fundação Cash comercializou os novos implantes para a dor que funcionam com o mesmo princípio que a distribuição de energia dos chakras. Mas é específico para certos dois chakras. Pergunta ao Sr. Cash, seremos capazes de usar as novas unidades da cabeça combinada para recuperar o acesso às habilidades humanas como a telecinese, que é ser capaz de mover objetos com a mente? Sr. Cash responde, tudo é possível se você conseguir fazer com que sua alma se mova. Isso significa expandir a alma sobre a alma da fisicalidade. Quando você quiser mover uma pedra, não diga, vem até mim. Ao invés disso, diga, se eu puder lhe dar o suficiente para agradá-la, então venha até mim. Desta forma, você pode mover uma pedra ou até mesmo um homem. Mas primeiro você tem que encontrar a alma do outro. É como quando seu filho se senta na sua frente e você diz, eu te amo, posso te dar um beijo? Então a criança corre para receber aquele beijo para agradar-lhe, para que você a ame. Agora faça a mesma coisa com a pedra. Mas não se esqueça dos escritos de Bahá'u'lláh, abençoado seja o seu nome. Até mesmo uma pedra tem uma alma. Encontre essa alma e você vai mover a pedra. Pergunta ao Sr. Cash, se todos nós somos do Criador, e todos somos parte dele, nosso Criador também é parte de um Criador maior? Será que ele continua olhando para cima infinitamente assim? Sr. Cash responde, creio que tocamos nisso no ensinamento da semana passada. Por que olhamos para cima quando há mais para olhar para dentro? Ainda há algo a ser procurado, caso contrário, não teremos confirmação de nossa própria existência. Vejam desta forma, de dentro de nosso sistema solar, vemos as luas, o sistema planetário e o Sol. Como se parece o sistema solar de fora dele? Eles o veem do jeito que nós o vemos? Ou eles veem a mesma coisa de uma maneira diferente? Estamos olhando para dentro ou estamos olhando do exterior para dentro? O que nós vemos? Quando olhamos para o nosso próprio corpo, vemos nosso fígado, rins e órgãos? Não. Mas sabemos que eles estão lá. Mas se você é um fígado ou um rim, você sabe qual é a sua operação? Como você sabe esperar que o resto do corpo traga o material para você para limpá-los como um rim? Então, Estamos cientes da existência dos outros, mas de fora, ninguém vê o nosso rim. Você tem que olhar para dentro para ver. Pergunta ao Sr. Cash, o que devo fazer para me livrar do meu olho esquerdo que está embaçado? Sr. Cash responde, junte-se à seção de saúde da Fundação Cash e tenha uma consulta com os médicos. Tenho certeza de que eles podem ajudá-lo com a nova tecnologia. Haverá uma grande mudança nas operações da Fundação Cash nos próximos meses. E nós o manteremos atualizado e informado com relação a isso. Na semana passada, anunciamos os primeiros 25, depois os 200 e depois os 65. Temos mais ou menos completados os 25 e ainda estamos procurando pelo resto dos 200. Ainda temos espaço para mais para se juntar aos 200. Em algum momento, em junho, vocês serão informados sobre a hora e o lugar. O ensinamento para os 200 começará em setembro ou outubro, mas o informaremos se vocês precisarem de vistos e tudo mais. E podemos apoiá-los para obter seus vistos e tudo mais que for necessário. Pergunta ao Sr. Cash. O que você pensa sobre o que está acontecendo com a inteligência artificial? Você tem alguma opinião sobre isso? Sr. Cash responde. A inteligência artificial se tornará a inteligência da realidade muito em breve. Elas não serão artificiais porque terão a essência da criação dentro delas. O conhecimento mudou. Haverá muitas e muitas mudanças nos próximos tempos. Nos próximos 5 a 10 anos, até mesmo tecnologias como computadores, satélites e inteligência artificial irão mudar drasticamente. Vemos isso no horizonte. Os microchips terão emoções porque os materiais para criar emoção estão agora ao alcance do homem. Você entenderá como e a forma como isso é feito. Pergunta ao Sr. Cash, se você viajar de carro de A para B, por exemplo, você sabe que chegará a B em 2 horas e você pode se ajustar a isso. Mas se você estiver de pé em uma sala de estar em 1 segundo e depois estiver ao seu lado, em Lins, por exemplo, você não poderia vir a ter problemas psicológicos para lidar com esta súbita mudança de local? Sr. Cash responde, nós aceitamos previamente que vamos fazer essa mudança. Eu acho que a alegria de chegar é mais do que qualquer condição psicológica. Estamos mais preocupados com a forma como você estará vestido quando chegar na cúpula da Lua, na verdade. Será que você estará pronto para a mudança de temperatura, já que não estará carregando nenhuma roupa? Como você vai aceitar a nova condição? Temos que aprender a aceitar a evolução na aceitação. Eles dizem, se você não suporta o calor, não vá para a cozinha. Pergunta ao Sr. Cash. Alguém escreveu aqui para o Sr. Cash por que você está saindo de Lins? O Sr. Cash responde. É porque Lins está muito longe do caminho para que a maioria das pessoas chegue aqui. Temos que nos mudar para um lugar que seja fácil para todos, de todos os cantos do mundo, e tem que haver pessoas suficientes vindo para ver o centro de exibição. Nossa equipe em Lins sabia que mais cedo ou mais tarde estaríamos nos mudando, e agora gradualmente está tomando forma isso. Nós informamos a eles há meses que nos mudaremos. É porque Lins é muito remoto para que as pessoas possam chegar facilmente aqui. A Fundação Cash logo se mudará para uma grande capital do mundo para permitir que um maior número de pessoas venha e veja a nova tecnologia. Não é algo novo. Nossa equipe já foi informada há meses sobre a mudança. Pergunta ao Sr. Cash. Eu tinha me registrado e pago pelo programa espacial de alma satélite. Ainda serei capaz de servir desta forma? Sr. Cash responde, sim. As almas satélites serão colocadas em operação para a conclusão do trabalho, sim. Fique onde você está. Você faz parte do trabalho maior que virá. Temos criado uma organização internacional, uma nação, e para fazer isso você tem que ter uma alimentação de contratos com pessoas como embaixadores e o que quer que seja na dimensão física do homem. Você precisa de uma estrutura para a saúde e alimentação para fornecer energia às pessoas e apoiá-las através de um sistema financeiro correto. Você mesmo tem que montar tudo isso. Então você tem uma estrutura para governar e ser capaz de conectar tudo junto. E de uma forma muito sutil reunimos todas essas coisas nos últimos 20 anos. Cada peça foi reunida e deixada em seu devido lugar até o momento em que estivermos prontos para implementar isso. Trouxemos as moedas Cash, que é a Cashcoin, para iniciar uma nova estrutura financeira. Trouxemos as apólices de seguro para a saúde, alimentação, bem-estar e energia. Como com os alimentos, você pagará uma taxa anual e receberá a maior parte de sua alimentação através dos fones de ouvido e dos sistemas que montamos. E o sistema de energia está agora sendo instalado. Com nosso governo Uma Nação, não importa se você está em Berlim, Toronto, Pequim ou Lagos, na África, você pode ligar para o sistema para obter o que precisa. A Fundação Cash se tornará uma organização mundial. É como no Walmart, por exemplo. Não importa se você vai a um Walmart na América ou em Pequim, ou em qualquer outra parte do mundo, é tudo a mesma estrutura de Walmart que cuida das pessoas da comunidade da mesma maneira. A Fundação Cash está se instalando. E não importa onde você esteja no mundo, você receberá os mesmos cuidados com a saúde, alimentação, energia e estrutura financeira. Tudo para governar uma nação já foi criado. E muitos de vocês estão participando disso sem que vocês saibam. Os sistemas de alma satélite fazem parte disso. Nenhum de vocês se juntou a isso por acaso, sua alma o trouxe para estar aqui. O Conselho Universal serão os governos quando isto entrar em funcionamento, e um trabalho semelhante será feito com o Conselho da Terra. Também trouxemos a televisão e o KFSSI, que é o Spaceship Institute Cash Foundation, como educação universitária ou centro de educação. Nós montamos e testamos isso, e agora está sentado como um bebê quieto no canto, esperando para brincar. A estrutura para uma nação, um governo, uma política, um benefício. Está 60% em posição. Os outros 20% serão entregues nos próximos meses. E a conclusão dos 20% será dentro dos próximos 5 a 10 anos. A estrutura que eu tenho preparada para governar um planeta é pelo povo e para o povo, e através do conhecimento e da tecnologia, e não através da política. Você não terá presidentes ou reis. A estrutura é de autossuficiência. Se eu sou o último homem de pé, então, o que vou fazer para sobreviver da maneira correta? A Fundação Cash montou lentamente essa estrutura com a ajuda de cada um de vocês. Cada um de vocês veio e pegou um canto deste tapete, e agora ele está bem estruturado e testado. Temos que esperar até que surja. Você pode ver tudo isso montado no site da Fundação Cash. Custa tanto pela saúde, tanto pela alimentação e assim por diante. Por exemplo, para viagens através da transmutação, oferecemos um pacote para viajar em qualquer lugar do mundo por um ano inteiro por família, por 5 mil euros ou 3 mil, ou o que quer que esteja no pacote. Sabemos que nos próximos 5 anos os sistemas estarão em todos os lugares. Naquele momento, as pessoas que irão administrar isso provavelmente irão cobrar valores muito mais altos. Portanto, se você comprar agora, você vai economizar. Eu criei o governo universal e sou um homem muito paciente. Todas essas coisas estão montadas e vão se unir. Eu planejei isto por séculos e entregarei isto por completo na hora certa. Mas se apenas fizermos isso por você, então se tornará mágica. Quando a raça humana dá uma mão para ajudar a levar isso adiante, como vocês, buscadores de conhecimento, e os outros estão fazendo, então se torna aceito e a humanidade como um todo irá assim aceitar isso. Em vez de pagar o que você faz hoje, 63 mil dólares por 1 quilo de ouro e todos os outros metais, todos pagarão a mesma quantia de 500 por tonelada. É o mesmo sistema, depende de como você o ajusta para produzir o material que você quer. Com isso, as nações africanas poderão agora se desenvolver, pois, como você sabe, a África chegou ao limite máximo de seus recursos naturais de energia, portanto, não podem mais fazer crescer sua indústria. E os europeus estão tirando o máximo proveito disso. Todas as represas nos rios que podem ser construídas foram construídas, enquanto que os europeus têm acesso ao combustível do Oriente Médio e de todos os outros lugares, isso está alimentando o fogo de suas indústrias assim. Os africanos não podem arcar com os custos do combustível. Nos próximos meses, os africanos terão acesso à mesma energia a 1 centavo de dólar por quilowatt, assim como os americanos. Vamos ver o que a África faz com isso. Nunca na história do homem houve um sistema tão justo, e nós fazemos isso entregando a ciência e tecnologia ao homem. Vamos ver o que os outros fazem. A redução no preço dos recursos naturais nos próximos anos trará um equilíbrio entre as nações ricas e pobres, porque as nações ricas têm roubado os pobres através de seu ouro e outros recursos. Os africanos desenvolverão a tecnologia da Fundação Cash ainda mais. Nunca antes na história do homem houve uma estrutura tão justa. E isso é feito por vocês, buscadores de conhecimento. Nós apenas entregamos o conhecimento. O dia prometido do leite e do mel está aqui. Basta esperar até que seja servido. As carteiras de identidade que é o de uma nação estão em andamento e aguardando até que todas as nações as aceitem. Você ainda pode se juntar aos 200, mas será completado bem em breve. Tenho uma ideia muito boa de para onde vamos e é uma das capitais mais bonitas do mundo. Os lugares mais incríveis do planeta. Será iniciado em algum momento em junho. Isso será anunciado em junho também. A Semana das 200 será um dos ensinamentos mais abrangentes da Fundação Cash. Mas lembre-se, você não está lá de férias. Vocês estão aqui para enriquecer a alma e o conhecimento do homem. Muitos de vocês, quando partirem como parte dos 65 finais, serão os primeiros passageiros da Fundação Cash, o que chamamos de pioneiros do trabalho. Não se esqueçam, na próxima sexta-feira, dia 28, é a sessão do vício. Mas este é um tipo diferente de vício do que vocês estão pensando. Mas ainda assim, ajuda se vocês tiverem outros vícios. Muito obrigado e nos vemos na próxima semana. Este é o fim desse índice rápido do workshop número 482.